podcast Areva, chegando para vocês, que é o Freud. Estamos hoje com o senhor Marcelo Soares. Eu vejo pessoas vivas todo momento. Senhor Rafael Rodrigues. Rafael morreu há 50 anos. E senhor Shazam. Salve, salve, simpatia. Então, pessoal, prepare-se para um podcast literalmente de outro mundo. Hoje vamos falar sobre os fantasmas. Reais, imaginários, fictícios e todos eles. Todos. Vamos começar falando sobre, basicamente, o que são fantasmas. O senso comum, né, entende que fantasmas são seres, geralmente pessoas, que morreram e que de alguma forma continuam perambulando pela Terra sem ter um corpo físico, né? Isso tá bem ligado ao conceito de alma, né? Então, tipo, se a pessoa acredita em alma, ela possivelmente acredita em fantasmas, né? Também se acredita que esses fantasmas, mesmo que não tenham corpos físicos, eles às vezes podem influenciar objetos físicos, né? Mover coisas. E que às vezes a gente pode ver também, ter um vislumbre desses fantasmas, né? E aquelas de adoração também, isso pode ser considerado efeitos fantasmagóricos? Ah, apareceu o rosto de Jesus Cristo no espelho da cozinha quando tava suado lá por causa do banho quente. É, até poderia em certos casos ser considerado, embora tenha uma explicação científica para esse tipo de coisa, assim. Mas poderia sim. É, como o Rafael falou, né, ser fantasma tem várias denominações, dependendo de para onde você for, né. Algumas pessoas que indicam que o fantasma são só aparições energéticas, né, que seriam energias no ambiente que movimentam alguma coisa ou interferem com campos eletromagnéticos, alguma coisa do tipo. E tem essa parte religiosa que coloca que fantasmas são almas que ficaram presas na Terra, não conseguiram seguir adiante, ir pra luz, pro umbral ou o que for, e ficaram na Terra presas, sem saber que estão mortas, tentando influenciar as coisas na própria Terra, né? Mas assim, o que eu digo é o seguinte, quando eu falei desse negócio do espelho aí, né? Tem coisas assim, tipo combustão espontânea, vários eventos assim, poltergeist, que se enquadram, vamos dizer, nessa categoria, ou seria só quando tem aparições de pessoas conhecidas mesmo, ou até desconhecidas, né? Quando o pessoal consegue detectar, talvez, algum contato de alguém, ou qualquer evento, assim, fora do normal, paranormal, o pessoal bota no mesmo balaio. É, que se pudesse ser colocado como a influência de algum tipo de espírito, daí sim, né? Muita gente diz, por exemplo, que nem tu disse, por exemplo, o rosto de alguém na condensação de um vidro de banheiro, digamos, o fantasma ter conseguido colocar isso, projetar isso de alguma forma no modo físico, né? Para aquilo que é considerado paranormal, cada um tem sua própria opinião e cagação de regra a respeito do que poderia ser, né? Mas e vocês? Já tiveram algum contato imediato de paranormal, em vez de terceiro grau? Cara, aqui perto de casa tem uma casa mal assombrada. Quando eu era moleque, garotada aqui, eu tive um plano de entrar na casa mal assombrada. Rolava a história que o dono da casa foi morto por um outro cara no porão da casa dele, com uma machadada no pescoço. Opa! Uma morte assim pacífica. Foi algo assim, uma coisa delicada, uma coisa quase romântica. Dizia a história que o machado ainda estava pregado na parede, o cara estava amarrado assim na parede com os grilhões, com uma machadada no pescoço. O machado ainda estava plantado lá na parede com as marcas de sangue, né? O molecada sempre falava, não, vamos pular um muro e vamos entrar naquela casa mal assombrada. Levava corrente, um tchaco de madeira, estilingue, qualquer coisa que fosse usado como uma arma contra o fantasma, né? Detalhe. A estilingue deve ser uma coisa realmente muito efetiva contra o fantasma. Tchaco de cabo de vassoura também, né? Era muito eficiente. Ninjas! Ninjas versus ghosts. Novo filme. Outra, é uma boa ideia, hein? Mas pro dia bilheteria esse filme. Produção MDM, whatever. O Screw falou de Casa Mal Assombrada, lembrei lembrei, cara, que por muito tempo a casa onde eu moro era... O pessoal falava que era mal assombrado também. Então você, mas... convive com eles aí. É, mais ou menos. É que, na verdade, essa casa é muito antiga, né? Só que eu só moro nela desde 99. Então, os donos originais, digamos assim, construíram a casa coisa de 30 anos atrás. Assim. Entendi. Mas tem história dela do fantasma. Antes de você morar aí, depois você nunca viu nada, né? Não, não. Eles não aguentaram você, né, cara? Eles foram no Você usou a casa, né? Sim, pois é, eu fiquei questionando eles um monte de coisas, eles não aguentaram e foram embora. É o super questionador. Eu fiquei perguntando pra eles como é que funcionava, como é que eles ficavam aqui, se eles conseguiam, precisavam comer, por quê, por que eles continuavam aqui. Aí eles não aguentaram as perguntas e me resolveram. Que cara chato, maluco. Na verdade, não era bem, bem mal assombrado. Assim, é que a senhora que morou aqui, ela era muito respeitada pela comunidade e tal. Era uma pessoa devota, religiosa, então quando ela faleceu, as pessoas falavam que ela ainda, que tinham visto ela na casa em várias ocasiões, mas não chegava a ser assombrado no sentido negativo da palavra, assim, mas o pessoal contava histórias. Mas quando o Shazam falou aí em machadada, porra, eu lembrei de um trote, cara, de uma rádio que tinha, que o cara falava de um tesouro, de um barco, e aí o cara contava pro outro, o cara tipo incorporava, né, um espírito, e aí falava do cara, do tesouro que tinha no fundo do mar, na costa de não sei da onde e tal, e aí o cara falava isso, que tinha sido, o barco tinha sido naufragado, porque tinha sido atacado a machadadas, nada a ver, né? É pra rir ou pra chorar? O velho joguinho também de... capeta, né? Que o pessoal bota o tabuleiro lá. Como é que é o nome daquele jogo? Tábua de Ouija? Isso, também tem a ver, né? É, esse daí, aquelas histórias de compasso que o pessoal usava, né? Que... copinhos com o nome escrito que teoricamente é um fantasma que indica, e se você não tiver cuidado ele pode possuir seu corpo e fazer um escarcéu com você lá, né? E aí, você já brincaram desse joguinho, hein? O do compasso eu já joguei há muito tempo atrás, eu não me lembro muito bem, mas eu joguei já. E aí, como foi a experiência? Começa aí você, Marcelo. Alguma coisa curiosa aconteceu? Não, comigo não, mas assim, sempre tem histórias, né? Aquelas histórias de pirralho que você ouve falar. Quando uma escola que eu estudava, tinha uma história de um garoto que ele teria sido incorporado por um fantasma, mas aí depois disso ele teria ficado meio doido da cabeça, meio mentalmente instável. É, exatamente. E o pessoal vai ficando jogando um jogo com copo e o copo quebra por causa de alguma coisa e tal. Mas comigo não. E você, Rafael, quando você jogou aí? Todas essas variações, né? Eu joguei o da caneta que tinha também, que botava uma caneta, o do copo e tal, mas nunca. Ah, quando o cara é novo, o cara acredita nessas coisas, né? Então o cara é bem suscetível a qualquer coisinha que acontece, atribuía. Fica logo impressionado, né? É, a evidência de que realmente aquilo funciona. Né? Então, na época que eu fiz, a gente ficava bem impressionado. Tanto que tinha um negócio que, tipo, depois terminava a brincadeira do copo, tinha que pegar e jogar o copo num lugar bem distante, tipo um mato, jogar e quebrar, senão. É, poderia... aí é legal pra caralho. Aí depois o cara tá passando no mato, corta o pé por causa do copo que você pegar. Pra ver o perigo que pode ser essas superstições, né? E você, Shazam, já participou de alguma sessãozinha dessa aí, macabra? Já, mas na minha época eu já tava. Na oitava série já tava mais sacaneando o garotado. Brincando, né? Tá brincando, depois mija na cama. Mas na minha escola a brincadeira do compasso era proibido aí. Começava a sacanear, tipo, perguntava quem era gay. Espíritos no meio, e aí ficava manipulando o compasso assim, tipo, quem é gay entre nós? Aí, umas paradas assim, mas só sacanear os outros. Já. Isso, fica brincando com os espíritos mesmo, pra você ver o que tá acontecendo. Mas você tava falando o lance lá da Casa Mal Assombrada. Vocês chegaram a entrar lá, cara, realmente? Então, cara, esse que é o legal, a gente pulava o muro e aí tinha um monte de mato, eco, folha, galho, a gente andando mó cuidado assim, e aí o filho da puta pisava num galho e faz crack, malandro, parecia quando se acende a luz e as baratas fogem. Era um moleque pulando muro, correndo, gritando. Eles ficaram igual a Branca de Neve, né, meu? Atravessando a floresta, né? Só os barulhos da floresta que parecia um monte de monstros. Exato, era cada um por si, tipo, num chaco perdia. Cada vez que a gente fazia uma expedição para casa, era um chaco novo que tinha que ser confeccionado, que a gente perdia na corrida de volta pra casa. E moral da história, nunca ninguém entrou lá naquela casa. Nenhum dos meus camaradas nunca passou da varanda da casa. Mas tava abandonada a casa? Né? Até hoje a casa tá abandonada e tem uma hora sinistra nela, assim. Que até hoje eu não entro lá. Porque também, né, toda casa abandonada tem uma hora sinistra, porque sempre tem uns doidão que vão lá fumar uma, né, beber alguma coisa, e deixa tudo lá meio com uma aura ao redor. Aí o mato vai crescendo, vai ficando com aquele aspecto, né, descuidado, né, bizarro, assim, e é perigoso mesmo, né, cara, você pode ter cobra, pode ter algum bicho lá que tá lá e ninguém nem... Perto dessa casa tem uma árvore seca que tem, tipo, o formato de um rosto, cara, é muito sinistro. Tem a casa mal-assombrada aqui perto, ela tem todos os clichês mal-assombrados. É que nem aquela da animação, né, casa mal-assombrada que tem, que é uma animação... Sim. A casa monstro. Casa monstro, exato, que brinca exatamente com toda essa coisa do clichê da casa mal-assombrada, que não tem ninguém, que mora um velhinho, alguma coisa tipo, né? O único que eu achei que essa casa não tem é um lago perto. Mas sabe que esse negócio de rostos que parecem coisas que o Screw falou e o Freud comentou, interessante porque tem uma explicação científica pra isso. Existe uma condição chamada pareidolia que o nosso cérebro tem, né? Porque o nosso cérebro é um grande software de reconhecimento facial, assim. O nosso cérebro é tão perfeito em reconhecer rostos que ele reconhece rosto em qualquer coisa. Então qualquer coisa que minimamente lembre um rosto, a gente tende a ver como se fosse um rosto, assim. Então por isso que é muito fácil, quanto mais a gente conhece, assim, um certo visual, um certo rosto, mais fácil de atribuir ele a alguma coisa que não é um rosto. Então por isso que é muito fácil ter, tipo, a Virgem Maria numa tortilha, Jesus num sorvete, essas coisas assim. É que nem aquela coisa lá da cara na lua, né? É, exatamente. Ou então é Elvis fazendo compras no supermercado. É, não, aí já é um pouco de... Ou então o Jim Morrison usando seu cartão de crédito na Inglaterra 3 dias depois que ele morreu e foi enterrado na França. Isso é verdade, tá? Faz parte das conspirações sobre a morte do Jim Morrison. Ou o Michael Jackson olhando seu próprio funeral, né? Falar nisso, vocês chegaram a ver aquele vídeo do Michael Jackson, que logo depois que apareceu, que tinha uma equipe filmando, né, de TV, e eles filmaram o que parecia ser um vulto, assim, ou... Vulto não, né? A sombra. Eles disseram que era o Michael Jackson. Então... Ah, eu lembro da história. Ele fazendo Moonwalker, né? Ah, o Michael Jackson já tem uma história com o sobrenatural, né, cara? Quantos vídeos ele já gravou, né? Desde Thriller, que ele fazia, tinha zumbis, tinha lobisomem, tinha o Cacete A4. Depois ele gravou um com fantasmas também. Ele gostava bastante do tema. O cara já tem um relacionamento legal com essa galera aí. Eu não lembro nada, não. Who you gonna call? E eu lembrei agora daquela história lá do filme Os Três Solteirões com um Bebê. Vocês lembram dessa história? É clássico, vá. Não podia deixar de citar, mas, meu, aqui eu vejo aquele vídeo lá, bate uma caganeirezinha, né, meu? Os produtores já disseram que não tinha fantasma lá, que era um display que eles tinham botado lá. Era o vídeo típico de programas de domingo à tarde pra fazer drama, né? Uhum. Só que assim, ó, agora eu vou mexer com a cabeça dos telespectadores. Eu não entendi o que ele falou. Os caras disseram nesse negócio de Três Solteiros do Bebê que era um display, ficou atrás ali, que eles, atrás da cortina, que eles esqueceram de tirar, que era um display do Ted Danson. Só que, se tu vê o vídeo, tu vê que é claramente uma criança, um guri, assim, com uns 10 anos. Ou seja, tipo, mesmo que exista uma explicação racional pra aquilo, não é a explicação que os caras deram. Eu também acho. Porque dá pra ver claramente, assim, eu fiz duas matérias Madrugada Macabra sobre esse negócio sobrenatural, real e tal, a ver com fantasma, se não me engano, até eu botei esse vídeo. A gente pausar o vídeo, assim, bem na hora, assim, que aparece, dá pra ver que parece uma criança, não é um adulto, sabe? Não, o mais surpreendente não é que o Terry Denson parece uma criança. Mas surpreendente é o Rafael dizer que tem telespectadores no programa que é áudio. Isso realmente assusta. Isso chega a ser fantasmagórico, é só o que eu digo. Até porque, cara, se eles tiverem essa capacidade, eles estão vendo nossas caras agora. E aí realmente vai dar medo, bicho. Mas vou acreditar que o fantasma existe. É, vai ser que nem um chamado, vai todo mundo sair da tela do computador. Mas é aí, senhores? E vocês, pessoalmente? Suas crenças pessoais aí? O Rafael já sei que vai chutar o pau da barraca, então vamos deixar ele por último. Vocês acreditam na possibilidade desse contato com o mundo espiritual? Então, cara, eu até te contei já uma outra oportunidade. Vou falar para os espectadores, como disse o Rafael. Eu tenho uma parada com sonho que é meio sinistro, cara. Eu tenho uns sonhos muito reais, assim, que umas 2-3 semanas atrás eu sonhei que eu tinha morrido, atropelado de um carro. E aí, tipo, a morte chegava em mim e falava que eu tinha mais uma semana. Ela me dava uma semana pra eu botar minhas coisas em ordem. Não explicava por quê, mas eu tinha uma semana pra botar minhas coisas em ordem e despedir de algumas pessoas que eu quisesse. Ô, generosa pra caralho, né? Te dá uma semaninha. É, semaninha ainda, né, meu? Ó, é o seguinte, ó. A janela do voo é só semana que vem. Você tem mais uma semana de brinde. Deu um overbooking aqui, a gente tá remarcando pra semana que vem. E aí, eu tinha que escolher depois se eu queria seguir em frente ou se eu ficava como uma alma penada na Terra, né? No meu sonho, eu ia pro Rio de Janeiro e conhecer o Freud e me despedir dele. Boiola! Olha só como eu tô importante, meu camarada. O cara podia escolher ver qualquer pessoa, rapaz. O cara pode escolher qualquer mulher pelada pra ir visitar e o cara veio no Rio de Janeiro me conhecer. Sei porque carga d'água eu escolhi isso, né? Se arrependimento matasse, eu já tava morto. Ó. Era só esperar um tempo, né? Era só esperar uma semana. E daí eu sonhei que tinha morrido, fui lá falar com o Freud. Aí depois a Nona Morte chegou e eu preferi seguir em frente. E coincidentemente eu acordei. Olha só, podemos estar falando com o fantasma nesse momento. Vai ver, o Shazam já morreu e não sabe. É por isso que não usa mais o nome Screw, né? É. Tá em outra dimensão agora, uma dimensão espiritual. Ritual. Mas, apesar de tudo, cara, eu não acredito em... Só acredito na casa mal-assombrada aqui de perto, mas é exceção. Mas, na regra geral, não acredito em fantasmas, não. Apesar de todo esse sonho, a casa mal-assombrada. E você, Marcelo? Antes de qualquer coisa, eu queria perguntar ao Shazam, quando é que sai esse filme? Vai sair depois dos ninjas. É, primeiro vai ter Ninjas versus Ghosts. Aí depois a gente faz o roteiro desse aí. Eu acredito, assim, que existe alguma coisa, não sei se é fantasma, se é energia psíquica, energia elétrica, energia eletromagnética, ilha de Lost ou o que for. Eu acredito que existe alguma coisa, porque eu já tive alguns sonhos, assim, que depois coisas aconteceram que eu ficava, pô, isso aí não pode... E era sonho de pessoas que já morreram, que vinham me falar alguma coisa, ou eu sonhava com a mesma pessoa que outras pessoas dentro da minha família ao mesmo tempo, no mesmo dia, também já sonhou com aquela mesma pessoa que já morreu. Você fica, peraí, mas isso é coincidência? Não existe coincidência ou é coincidência, né? E sem contar coisa de ver vultos. Eu nunca vi vultos, por exemplo, movimentações estranhas, mas conheço pessoas que já viram, que já passaram, assim, lugares que viam vultos passando de um lado pro outro, alguma coisa do tipo, que ou são fantasmas, ou são demônios, ou sei lá o que diabo é. É, eu vou te falar, eu nunca tive nenhuma experiência, uma grande experiência nisso daí, né? O pessoal fala muito sobre isso, né? Tem muitos casos que a gente ouve falar do pessoal que na noite em que fulano morreu, ele apareceu pra mim, e às vezes essas histórias vêm dizendo que a pessoa nem sabia que o cara estava hospitalizado ou que estava mal e morreu por acidente tal hora, e eu vi ele, sei lá, uma hora depois apareceu para mim. Então tem várias histórias que a gente ouve falar, né? Eu já tive uma experiência com o falecimento do meu pai, de algum tempo depois sonhar com ele, me dando um abraço e tal. Cara, mas pra mim isso é memória afetiva da minha cabeça, cara. É porque você, o cérebro faz isso, né? Ele te traz de volta todas as sensações. Quando você revivencia ela, vamos dizer assim, no sonho, ele traz de volta todas aquelas sensações, né? Então, por mais emocionante que tenha sido pra mim, por mais que tenha sido algo muito significativo na minha vida, eu não consigo considerar como algo que valida esse tipo coisa ou nada do tipo. Eu sou muito cético com relação a isso daí. Mas, vou logo avisando, hein? Os espíritos aí, eu também não desacredito totalmente não, galera. Não precisa vir puxar meu pé pra eu mudar de opinião não, que eu respeito pra caralho, hein? É, mas assim, porque no meu caso, por exemplo, também, eu tive uma vez, tive um sonho com meu pai falecido também. Tive um sonho com ele, como se ele estivesse voltando pra casa, alguma coisa. E na mesma noite, minha irmã também teve quase o mesmo sonho com a mesma pessoa. Então, são coisas que eu já fico assim, né? Eu sou cético em algumas coisas e outras não. Mas nesse caso, assim, por exemplo, eu fico sem saber explicar, né? Clichê, né? Tem coisas que nossa van filosofia não pode explicar. É, eu acho que isso também tem muito a ver com a crença pessoal de cada um, da vida após a morte, esse tipo de coisa, né? Porque tá diretamente ligado, né? Essa pessoa vê espíritos, ela acredita que a vida continua de alguma forma. E você, Rafael? Como sempre, tem que bancar o advogado diabo da coisa, né? Mas na real, assim, eu já passei por um monte de experiências semelhantes. De ver vulto, quando eu era criança, eu via passos na minha casa que começavam no pátio e aí terminavam e continuavam dentro da casa. Eu já via minha bisavó, que eu gostava muito, assim. Logo depois que ela faleceu, eu vi ela dentro do carro do meu tio e me caguei todo. Quando eu tinha uns 10 anos. Mas assim, pra acreditar em espíritos, eu teria que primeiro acreditar em alma. Como eu sou bastante mais pro lado científico, né? Tipo, na ciência isso é energia. E hoje não foi identificado o espírito, por exemplo, é porque ou ele não existe, ou ele é feito de alguma coisa que não é nem matéria e nem energia. E por enquanto na ciência não existe nada, ou não foi descoberto nada que não seja isso, que não seja ou matéria ou energia. Então fica complicado acreditar nisso. Só que eu acho que as pessoas confundem muito essa questão de, tipo, que nem, por exemplo, o Marcelo falou: ah, mas eu tive um sonho com meu pai e minha irmã teve o mesmo sonho. Pode-se entender que existe alguma correlação entre esses dois sonhos, mas não significa que ele tenha a ver com alguma coisa sobrenatural. Pode ser alguma coisa típica de irmãos, por exemplo, que acontece com frequência de irmãos, às vezes, saberem quando um vai ligar para o outro, se sentirem quando um tá em perigo ou coisa assim. Isso aí, por mais bobo que pareça, isso é mais comum do que se pensa. Então esse tipo de coisa pode ser simplesmente coisas que às vezes não tem nada a ver com o sobrenatural ou com o espírito, mas a ver com alguma outra coisa, talvez alguma coisa que não tenha sido descoberta e tal, né? E eu também não acredito muito em vida após a morte, então mesmo eu tendo passado por todas essas experiências, eu não acredito que elas tenham sido relacionadas com essa questão sobrenatural, essa questão de espírito. São alguma coisa, algum tipo de engano da minha cabeça, ou o fato da minha imaginação sempre ter sido muito fértil desde criança, enfim, qualquer explicação plausível ou que ainda vai ser explicada, mas eu não acredito que a resposta seja espíritos, no caso. É, o Rafael é o contrário do Mulder, né? Do Fox Mulder. Ele é: I don't want to believe. Ela faz questão de dizer que não é isso. Não, muito pelo contrário, cara. Assim como o Mulder, eu quero acreditar. Só que, diferente do Mulder, eu não tô predisposto a acreditar em qualquer coisa. O engraçado é que eu nunca vi o Freud. Só vi uma foto dele até hoje. E eu nunca fui ao Rio de Janeiro. Como assim, viu uma foto? Que foto é essa, cara? Não pode, cara. Sabe que eu escondo meu vestígio com precisão incrível. Porra, não é possível. Vou falar pro pessoal do FBI, da CIA. Como é que eles deixaram vazar essa porra? Caralho, eu não sou agente à toa, cacete. Foi o WikiLeaks. Era screw, a agência de informações era boa. Mas o sonho, eu lembro de detalhes, assim, do Rio de Janeiro, de como eu cheguei lá, de nomes de rua. Então, do arrastão que você passou na praia. É, levaram minha carteira, foi foda. Mas... foi estuprado e tal. Não. Essa tem detalhe até demais, hein? A minha integridade tá intacta. Mas eu acho isso estranho. Sou que nem o Rafael, eu não acredito em nada que não seja científico, mas essa parada com sonhos que eu tenho, eu acho muito estranha. Sonhar com pessoas que eu não conheço, de sonhos recorrentes, etc. E aí sonhar com essa parada de morte, de espírito, de voltar com um fantasma por uma semana. É, você devia vender essa história também pro Danilo, né? Pra ele fazer uma edição do Necronauta especial pra você. É, isso é uma merda essa edição. O cara tem uma semana pra fechar os assuntos dele, vai pro Rio de Janeiro conhecer o fã. Que merda. Capeta! O Satanás existe, porra! Existe, meu Deus! Sempre que acontece essas aparições, essas coisas assim, sempre é a febre dos programas, né? Que eu tenho que falar, né? Os programas da tarde. Aí manda um especialista lá na cidadezinha do interior de Jabaquari do Oeste pra analisar, pra ir. Leva uma pessoa no programa, faz uma filmada do cacete. Esses caras que vão analisar, os caras usam uma série de metros, né? Os caras falam. Muita coisa é sensacionalismo e tal, né? Muitas vezes você vê que o cara tá tentando dizer que aquilo ali não tem explicação pro negócio poder dar mais audiência. Mas tem um pessoal que leva esse tipo de investigação um pouco mais a sério, né? Como é que é isso aí, Rafael? Quais são os métodos que o pessoal utiliza, mais ou menos? Como é que funciona isso? É, hoje em dia tem os chamados Ghost Hunters, né? Os caça-fantasmas, mas que não tem nada a ver com o filme, que se valem, né, da tecnologia que existe hoje, assim, pra medir, por exemplo, o calor, corpos, pra ter visão noturna, visão infravermelha, ultravioleta e tal, pra poder verificar e, digamos assim, provar, né, ter evidências de que essas atividades relacionadas a espíritos realmente acontecem, realmente são atribuídas a esse tipo de coisa, né? Então esses Ghost Hunters, eles fazem isso mesmo, eles vão em algum lugar, por exemplo, que dizem que é assombrado, eles botam câmeras lá que são câmeras para analisar espectro infravermelho, eles captam frequências de áudio que são inaudíveis pro olho. Hoje tá que tá. Vai. O podcast tem telespectadores. E o cara agora tem frequências inaudíveis para o olho, mano. Com certeza são frequências inaudíveis para o olho. Isso eu não tenho dúvida. Quais frequências inaudíveis pro ouvido humano? Não, tem certeza. E é legal que tem um programa do Sci-Fi Channel que é chamado Ghost Hunters, que tem justamente essas coisas aí. Se o pessoal procurar, os telespectadores procurarem no YouTube, eles vão ver que tem vários vídeos bem legais mesmo. Tem algumas coisas que são meio assustadoras mesmo, assim, que eles mostram, por exemplo, medições de calor de lugares em que tem só duas pessoas e aparece uma medição de calor de uma terceira pessoa, várias outras coisinhas assim. Mas assim, os caras conseguem, assim, eles medem algum ambiente como um todo, ou o cara consegue detectar fonte de calor? Não, é que eles têm equipamentos específicos para detectar calor orgânico, né, de ser vivo, né? Você falou, tipo, tem duas pessoas, o cara detecta um calor que corresponderia a três. Isso me leva a crer que o cara tá medindo o calor do ambiente como um todo, não conseguindo ver a fonte. Não, na verdade eles detectam o calor que emana de um ser vivo, como um cachorro. Ele detecta a fonte, ele consegue. Aquele pessoa. Lugar ali onde não tem ninguém tá emanando calor, tipo isso? É, em teoria sim. E outras coisas também que eles fizeram, como gravar o áudio num farol lá, que era considerado mal assombrado. Estavam lá, não viram nada, só que daí quando eles foram ver a gravação de novo, eles ouviram gritos e vozes que, tipo, não eram de nenhuma das pessoas da equipe que estavam ali e tal, sabe? Coisas que realmente são bem, bem interessantes. Claro que como é um programa que visa validar esse tipo de coisa, há que meio que se, vamos dizer assim, fica meio complicado acreditar que realmente seja verdade, porque não sabe, né? Que é a mesma coisa que aquele programa dos caçadores de OVNIs, né? Tipo, tem coisas que eles vão ter que eventualmente deixar em aberto, porque senão não faz sentido tu ter um programa e tu provar que o objeto do programa é... Só vai ter um episódio, né? É. Mas vamos provar que OVNIs não existem. Pronto, no episódio da semana que vem, não tem. Porra, não tem nada pra fazer. Exatamente. Mas pra quem se interessa por esse tipo de coisa, eu não sei, na verdade, se tem algum canal a cabo daqui do Brasil, mas se tiver e alguém souber aí, avise nos comentários e tal, porque pra quem se interessa é um programa bem interessante, realmente. Ah, cara, mas deve ter, né? TV a cabo aqui tem uns 200 canais, se não tiver um. 200 canais que nem eu falei no podcast de ódio, né? Sertanejo Team, canal de áudio sertanejo romântico. Bom, esse é outro podcast. Who you gonna call? O Rafael falou sobre a questão de caçadores de fantasmas, programas internacionais e tal. E aqui no Brasil tem um caçador de sobrenatural, de fantasmas, que é muito conhecido. Ele começou a história dele como um caçador de OVNIs, digamos assim, história sobre ETs. E depois passou também, atualmente, há um tempo atrás, estava falando sobre fantasmas e espíritos e essas coisas, que é o Ura de Oliveira, que é do Projeto Portal. Que ele é muito conhecido hoje em dia, porque ele foi quem revelou ao mundo a existência do The Bilu. Então ele já tem crédito, né, por aí, né? Ele já começa com crédito. Teve um programa pouco tempo na Bandeirantes, que é a Liga com o Rafinha Bastos, que eles fizeram um programa sobre sobrenatural, sobre histórias mal-assombradas, de casas mal-assombradas e teve uma hora que eles também foram falar com esse Urandir de Oliveira e visitar um local onde ele vive e tal. Ele usou exatamente essas técnicas, né, de ver a questão da temperatura do corpo, de sons e tal. Aí tem um momento até que ele entra numa caverna com um dos repórteres, aí só tem eles dois e o cara com a câmera segurando, né, e aí começa a vir sons de batidas de pedras sendo jogadas neles e sons estranhos e tal. Ele, não, ele assim, é um cara que não tem tanto crédito, porque quem traz ao mundo o E.T. Bilu não tem crédito. Depende. Você sabe qual é o saldo da conta bancária dele? Ele tem vários processos. No ano de 2000, ele foi acusado de estelionato e falsidade ideológica, que vendeu terrenos, teoricamente, na lógica dele, ia ter um hecatombe, um cataclisma que ia destruir tudo. tudo e tal, e acabou não tendo. E ele ganhou muito dinheiro com esse terreno. E em 2002 ele alegou que tinha sido abduzido por ETs, que tinha até uma prova, que era um pano da cama dele, que tava pegando fogo, e fizeram um laudo, e o laudo dizia que qualquer coisa podia ter tocado fogo naquele pano. Então, é um cara que tem um crédito muito grande, assim. Eu queria lembrar também, pra quem acredita, do fenômeno, entre aspas, assim, da transcomunicação, né? Pra quem não sabe, a transcomunicação, ela é um novo estilo de pesquisa paranormal que surgiu nos últimos anos, assim, com o advento do vídeo. As pessoas, os pesquisadores podem supostamente captar em vídeo imagens. Eles têm esse processo meio louco lá de usar uma câmera sobre uma tela e mas não sei mais o que lá, uma coisa assim, e aí eles conseguem, vamos dizer assim, filmar ou projetar na tela coisas que parecem geralmente rostos, vultos e coisas assim, e que são atribuídas, já foram atribuídas a pessoas que já morreram. E também acontece do áudio, assim, de se gravar áudio sobre circunstâncias específicas, assim, se houve pessoas falando e coisas assim, de que pessoas que são atribuídas que já morreram. Até tem histórias, já teve matéria na televisão, na Globo principalmente, sobre esse tipo de coisa, sobre supostas conversas que as pessoas conseguem ter com seus entes queridos mortos. E tem um filme também que fala sobre isso, que é chamado Vozes do Além. É um fenômeno interessante, apesar de que, né, é aquela coisa, eu já ouvi falar nisso daí, cara. É tipo assim, o cara grava atrás de uma tela, ele grava várias imagens por segundo, se repetindo, junto com algo pré-gravado, e aí ele recebe uma mensagem do além, um desenho animado, coisa do tipo, né? Não dá pra culpar também, né, que geralmente são pessoas que perderam entes queridos e tal, que não conseguem superar a perda, né. Fica fácil entender por que eles acreditam nesse tipo de coisa, né, porque eles querem se agarrar a alguma coisa, alguma noção de que aquelas pessoas não foram realmente, ou que existe a possibilidade de eles se reencontrarem, ou coisa assim, né. Eles assistiram o nosso lado. Sim. Então vamos agora pra outro viés de análise aí do tema, que são as obras de ficção, né? Temos várias obras conhecidas e famosas aí de ficção que tratam do tema. Uma que tá bem em evidência no momento aí, que estão falando em continuar a franquia, são os Caça-Fantasmas. Achei que era Crepúsculo. Ah, vá merda, porra! Falando sobre coisas que existem, ao contrário dessa merda aí. Tem coisa que simplesmente eu desconheço a existência. Ele tá falando de filme. É, exatamente. Falei de obras. São. Falei de lixo. Ratinho. Agora a gente tem audiência. Os caras são fantasmas, né, cara? Teve dois filmes bem legais. E agora tá essa nova linha aí. Se vai ter outro, não vai. Tá caminhando pra ter, mas por um bom tempo ficou o senhor Bill Murray querendo tirar o corpo fora, fazendo um marketingzinho. Fizeram um game que eu não cheguei a jogar, como eu sou um grande game maníaco, né? Todos sabem que eu não jogo nada. Fizeram um game, já ouvi falar que é legal. Agora estão falando de fazer o terceiro filme, né? Essa vantagem, basicamente, o primeiro filme eram os caras que trabalhavam com coisas paranormais ou numa faculdade, numa universidade, né? Eles tinham um departamento lá financiado pela universidade, que na verdade o Bill Murray usava pra catar as garotinhas lá, né? Ele ficava lá fazendo testes de percepção, e aí as garotinhas sempre se davam bem, os merdas, os nerds se fudiam, e aí eles usavam pra jogar uma letra na mulherada lá. Só que aí os caras deu merda lá, os caras da faculdade expulsaram eles e eles resolveram bolar uma outra forma de ganhar dinheiro e continuar fazendo as pesquisas, né? Fundaram uma empresa, os Caça-Fantasmas, fizeram um anúncio na TV, se você tem problema com aparições, não sei o que lá, quem você vai chamar? E aí o filme vai em torno disso, tem um espírito que tá querendo invadir a Terra e aí possui a Sigourney Weaver lá, que é a mocinha do filme. E aí eles começam a realmente enfrentar, né? Bolam aparelhos incríveis lá pra capturar, pra atacar fantasmas. E vão investigar aparições, e realmente tem aparições no filme. E é bem, bem legal, tem que conhecer quem não conhece, apesar de ser antigo. Muita gente conhece, né? Fez muito sucesso. Mas o primeiro filme foi de 84, se eu não me engano, se eu não estou falando merda. Eu acho que o primeiro filme foi de 84. Agora, do segundo nem eu lembro mais, cara. Eu já vi, mas... O segundo tem a ver com o filho da personagem da Sigourney Weaver, não? É, tem? Não, eu lembro que tem a ver com o filho, mas eu não lembro mais nada da história assim. É, e tem os marshmallows lá, os marshmallows, coisas que eu lembro são. O homem de monte de marshmallow tem no primeiro, cara. Ah, é, tem no primeiro também, é verdade. É, o marshmallow é no primeiro, ele aparece de novo no segundo? Acho que sim, cara, se não me engano, sim. E depois teve também desenho animado, né? Fizeram desenhos animados, um bolso assim, passava aqui na Rede Globo. E depois teve mais de uma série de desenho animado, teve uma outra série de desenho animado que não tinha nada a ver com eles, que teve briga na justiça pelo nome dos caça-fantasmas. Teve até mangá, né, que saiu aqui do Brasil e que o Shazam já leu, não é isso, Shazam? Sim, o mangá é muito bom, cara. E a adaptação do mangá foi boa. É, tem uma cena, eu não escolho desenho básico, teve uma cena que o... Eu esqueci o nome dos personagens. O personagem do Bill Murray, se não me engano, não estou cagando regra. Ele senta numa bala, né, na cadeira do cinema, uma bala, e ele fala o nome de uma bala americana, né? E aqui foi traduzido, senta numa bala de pinha. Cara, o Bill Murray era o Dr. Peter Venkman. Tinha o Dan Aykroyd, que fazia o Ray Stantz. Tinha o Harold Ramis, que fazia o Eagle Spengler. E tinha o Negão, né? O Negão que meio que deve ter entrado na cota aí, porque era um personagem menos importante dentro do grupo, né? É um cara que ele mesmo tava meio que cagando, ele só tava ali pela grana, né? Pelo menos no primeiro filme é assim. Mas que era bem legal também o personagem, assim, porque fazia um contraponto, né, com os caras que acreditavam naquilo mesmo, e ele que tava ali meio que, pô, essa porra é assim mesmo, não sei e tal. Tinha, sei lá, uma visão menos científica, né? Porque os caras eram cientistas ou pesquisadores. Bom, menos o Peter Venkman, né? Que era um charlatão do caralho. Como um bom caça-fantasma, né? Ô, Shazam, como é que é o mangá, cara? Eu lembro de ter lido um pouco, se eu não me engano, eram várias histórias curtas, né? Ou é uma adaptação mesmo do filme? Como é que é? Não, são histórias curtas, se eu não me engano, três. Mas uma história tem uma certa ligação com a outra. Uma história que eu me lembro, uma história ligada com a outra, é a respeito de um fantasma, de um estilista que tá causando caos num teatro, algo assim. E é legal também dessas adaptações que fizeram, sei lá, no jornal que os caça-fantasmas veem, né? Fantasma na Oscar Freire, São Paulo. Os caras adaptaram muito bem esse mangá, que as piadas foram boas. Se não me engano, aparece o Silvio Santos no caça-fantasma. Ficou muito legal, cara. Os caras adaptaram pra cá, né? É, deram uma adaptada boa e não ficou ridícula a adaptação. É, isso aí é normal o pessoal fazer, né? Nem sempre fica bom. Mas é muito bom, é muito bom. Porque as referências, né? Se o cara bota, sei lá, um apresentador de TV norte-americano fulano lá de tal, que porra, às vezes não vai fazer sentido pro pessoal que tá lendo aqui, né? Então o cara tenta pegar uma correspondência aqui nacional e utilizar. É foda quando tu tá vendo o filme e vê o cara descendo de um avião gritando, ah, eu tô maluco! Fora isso, parece às vezes funciona. Parece meio salgado, tipo, foi 16 pau, já. Mas vale a pena, pra quem é fã de caça-fantasmas e até curte mangá, não se importa muito com esse tipo de arte. E tem gente que torce o nariz, né? Mas é muito bom, vale a pena comprar. Só por ser caça-fantasmas e manter o climão de aventura. Turma da Mônica Jovem estilo mangá, por que não pode ter os caça-fantasmas em estilo? Filmes que me lembram, que me venham a ver com fantasma na cabeça no momento, é um que a gente já citou até, vive citando de vez em quando no podcast, que é o Sexto Sentido, né? Que é, ali trabalha bem, pra mim, trabalha muito bem a questão de fantasmas, da relação deles com os seres humanos, né? Digamos assim, de serem almas perturbadas, que tiveram alguma coisa inacabada, e que conseguiram e estavam atrás de que alguém ajudasse eles a resolver. Isso aí é clássico, né? A gente até citou no último podcast que a gente fez também sobre grandes finais de filme, a gente citou rapidamente. Quero lembrar dos quadrinhos, nós temos dois heróis de quadrinhos que são da DC, que são fantasmas, né? Que é o Spectre, que era um policial e foi morto, e daí virou o Espírito da Vingança. E o Desafiador, né? Que o nome original é Deadman, que ele também era um trapezista que morreu e o espírito dele agora vaga pela Terra. Assim. Agora não, né? É legal, os caras fazem um personagem chamado O Homem Morto. E aí acontece uma saga e ele fica vivo. É, agora ele é o Alive Man. Tem uma explicação, porque toda saga tem que morrer alguém, nessas eles desmataram o morto. Porque pra ele é o efeito correto, né? Vamos ser originais, já que toda saga a gente mata, nessa daqui a gente vai pegar um morto e vai fazer ficar vivo. Legal, galera. Parabéns, campeões. Who you gonna call? Gostaria de citar Games, que é a série Fatal Frame. Cara, eu tenho medo daquela série, que consegue botar pânico mesmo essa parte de fantasmas. Uma breve sinopse do Pior Game. É um game de horror, né? Você tem que sobreviver. Isso é o melhor estilo Resident Evil. Com o diferencial que você é uma menininha, né? Indefesa. A sua arma para matar os fantasmas é uma máquina fotográfica com um filme especial. E o legal é que é o seguinte: você tá caminhando numa sala, o fantasma aparece. Você vira pra matar ele, né, entre aspas, e ele desaparece. E aí você começa a ficar paranoico: como que eu vou matar esse filho da puta? Você vai resolvendo enigmas, enquanto você resolve enigmas, os fantasmas vão aparecendo. Os ângulos de câmera do jogo é muito bom. Tá resolvendo algum enigma e a câmera tá mostrando por cima do seu ombro que um fantasma tá chegando, e toda a trilha sonora. Cara, é um jogo que mete medo em muito marmanjo aí. Você deixa se envolver com a trama e fica com medo mesmo. E até o Silent Hill, que não tem muito a ver com fantasma, mas também tem um pouco de horror aí, espíritos no meio. Ô, cara, esse Fatal Frame aí lembra muito aquele Hotel 66, né, que o Rafael até indicou uma vez num post, né? Hotel 626. É muito bom esse jogo aí. Ah, cara, eu juro que algum dia eu vou jogar esse jogo. Porque já é a terceira vez que a gente fala desse jogo e eu lembro dele assim, puta meu, até o último jogo. Ah, cara, eu sou um cagalhão do caramba pra esses jogos de terror, eu não jogo não, porque eu não consigo jogar. Eu morro de medo, mas eu acabo jogando porque eu sou sofredor, mas eu jogo ao meio-dia com luzes acesas, cachorro no colo, um ambiente feliz, você fica no jogo de terror pra não se influenciar. Ó, coitado do cachorro, o cachorro vendo aquilo lá. Deve ficar muito bolado. Who you gonna call? O que eu ia citar, cara, apesar de ser o mais manjado de todos, é justamente Ghost, né, cara? Pô, é exatamente como o Marcelo falou aí. É um filme Sessão da Tarde, é romancinho, meio água com açúcar. Mas, cara, o pior é que o filme é legal, cara. O filme tem algumas coisas meio sombrias, assim, que você não espera ver numa produção desse tipo, né? A forma como o cara se relaciona com os outros fantasmas, a forma como ele usa pra aprender a influenciar alguma coisa do mundo real. Eu achei o filme muito bem bolado, apesar de ser bem água com açúcar, né? Bem romancinho e tal. É, tem um filme que a gente não pode deixar de falar, que é o Poltergeist, né? Que é um filme conhecidíssimo sobre fantasmas e manifestações, né? Faz muito tempo que eu vi o filme, eu não lembro bem totalmente da história, mas eu sei que é uma história de uma família que vai pra uma casa, né? Que se muda e vai pra uma casa nova, e nessa casa começa a ter manifestações de fantasmas que começam até inicialmente atacando filha pequena, né? Mais novinha. E tem uma cena antológica que é uma cena do... Tem duas cenas antológicas, né? A primeira que é a cena da televisão, tem a menininha em frente à televisão, uma televisão gigantesca, com tudo só o chiado na imagem, e aí ela se não me engano, ela é sugada pela televisão, né? E tem uma cena do... que é como se fosse um closet, um armário, alguma coisa do tipo, que começa a sugar tudo que tá dentro da casa, no quarto lá, pra dentro daquele armário. Acho que foram duas cenas que ficaram guardadas na minha cabeça desse filme. Ah, o filme é bom, cara. Cara, um dos meus prediletos do tema, se não for o predileto. Do Spielberg, que ele produzido, aliás. Tem o Campo dos Sonhos, né? Que também tem a ver com fantasmas, que é um filme com Kevin Costner, que não tem nada de terror, assim, mas que tem muito a ver com o assunto. É um filme legalzinho, primeira vez que você vê, é bem legal. Nosso amigo Fred Krueger, né? Porque ele ataca pelos sonhos e tal. Tem um pouco a ver também, né? É, ele não deixa de ser um fantasma, porque ele morreu e voltou, né? Sim, mais alguma menção honrosa aí que alguém queira fazer? Ah, eu queria fazer sobre o Gasparzinho. Foi desenho animado, já foi filme, né? Já foi todo tipo de coisa. E aqui no Brasil tem o Penadinho do Maurício de Souza, né? Que também é um fantasma. É a turma do arrepio, se não me engano, né? Do terror, será como é o nome? Bastante coisa infantil que é feita em cima disso, né? Gasparzinho virou filme com 3D, cacete a 4 também. Todo mundo conhece a turma do Penadinho. E a turma do Arrepio também foi. É, a turma do Arrepio fez bastante sucesso, né, cara? É um. é um dos poucos casos que conseguiu ter uma repercussão legal aqui em quadrinhos naquela época, né? Sem ser da criação do Maurício, né? Tem também outros filmes, como Navio Fantasma, que é uma porcaria, mas é um filme que existe. Acho que até o Piratas do Caribe é um pouco isso, né? Eles são meio fantasmas, meio alguma coisa desse tipo também, né? O primeiro é assim. O primeiro é bem legal, cara. Eu gostei bastante do primeiro filme. Os outros eu não tive saco de ver, não. É, eu vi os três, mas o primeiro é o melhor, com certeza. O Chamado também entra nessa daí, né? Eu tenho que perguntar, porque até hoje eu não vi. É, o Chamado entra nessa lógica do que é uma menina que morreu e é através de manifestações sobrenaturais, mata pessoas de uma forma altamente massa velho, né? Que ela saindo da televisão, indo até a pessoa e matando ela. Assim como o Grito também, né? Esses terrores asiáticos, né? Coreanos, japoneses, que trabalham muito essa temática. É, o japonês ele trabalha bastante essa questão do espírito maligno, né? Que não é necessariamente o espírito, né? Mas é a vontade ou o mal que a pessoa tinha, ou a força de vontade da pessoa de não querer morrer, digamos assim, de não ter terminado um trabalho, digamos, ou alguma coisa que ela estava fazendo, que mantém ela, entre aspas, viva, né? Ou mantém ela agindo, digamos assim. É, agora eu acho engraçado que ao mesmo tempo, por exemplo, alguns animes ou mangás japoneses trabalham exatamente a questão do espírito, não como um maligno, mas às vezes até muito bem-humorado, né? Às vezes são espíritos bem engraçados e que fazem bem. Eu me lembro de um desenho que eu assistia, Shaman King. Shaman King trabalhava exatamente essa lógica de espíritos, que o cara incorporava os espíritos pra lutar e tal. E tinha muitos espíritos bons, não eram espíritos maus. O Shazam pode falar bem mais aí, né? Mas é que a visão oriental sobre esse tipo de coisa é bem diferente da ocidental, né? Realmente muito diferente, né? Porque a nossa visão de espírito é baseada no catolicismo, né? Querendo ou não. Basicamente budismo, shintoísmo e... Baseado muito nessa coisa da dualidade, né? Bem e mal. E os orientais não, eles são mais baseados numa coisa de tons de cinza, digamos assim, né? O espírito pode tanto ser bem, como pode ser mal, como pode a uma hora ser bom, outra hora ser mal. E dependendo muito da situação. Pode ser um espírito zombeteiro também. Chaves é outro podcast. Cara, eu lembrei de um filme agora aqui, na verdade eu tô olhando uma lista, né? Peter Jackson, cara, com o Michael J. Fox, cara. Ah, sim, Espíritos. Eu me esqueci desse filme, cara. Eu não tô lembrando o nome, é Espíritos o filme? É Espíritos. Cara, esse filme é muito legal. É muito bom. Tinha esquecido completamente desse filme. Que o Michael J. Fox é um caçador de fantasmas. Ele, na verdade, ele é trifalcatrua, mas na verdade, tipo, ele tem a ajuda de um espírito de verdade. Cara, o filme é bem legal, cara. Recomendo pra quem não assistiu. Ainda sobre esse tema, pra citar rapidamente, só não podemos deixar de citar o Scooby-Doo, né? Que, pô, reencontrou muitos fantasmas no seu desenho animado. Tem vários seriados, né? Bom, Arquivo X deve ter tido história com o espírito também, né? Já que eles investigavam tudo que era coisa... Se eu não me engano, cara, teve um episódio acho que era a terceira temporada, que era um veterano de guerra que tinha sido morto, e aí tinha algumas coisas que estavam sendo fantasma do cara. Não sei se o Rafael, que é um especialista da série aí, vai lembrar disso. Ou de algum episódio que tenha envolvido isso aí. Cara, eu não lembro muito desse episódio aí que tu falou. Até tem os episódios aqui em casa, mas não... Tem um na primeira temporada que é o... Na verdade tem vários episódios, assim, mas eu lembro de um agora que é um empresário que morre e daí a guria que é secretária dele, que é tipo como uma filha pra ele, começa a acontecer umas coisas estranhas com ela, daí é o... É o espírito do cara, porque na verdade achavam que o cara tinha se matado, mas o cara tinha sido assassinado pelo sócio, um monte de coisa assim. Mas tem várias, na verdade tem várias historinhas assim de fantasmas que no Arquivo X que são parecidas com essa, assim, meio que se repetem, assim. Cara de seriado, eu lembro do... Tem alguns seriados que falam disso. Tem o famoso lá, que o Bugman adora, que é o Medium, né? Já tá pra ser cancelado agora. Teve o True Calling, que tinha a Elijah Driscoll, né? Uma seriada onde ela recebia mensagens dos mortos pra resolver questões pendentes desses mortos e tal. Hollywood e afins, né, trabalham muito esse tema direto. Uma série que trabalha com isso de uma forma bem original, que é uma série de humor negro, na verdade, mas é muito boa, era Dead Like Me, que era sobre os ceifadores, que eram as pessoas que coletavam as almas das pessoas quando elas morriam. Quem não assistiu essa série, tiver a oportunidade de assistir e que goste de humor negro, porque é preciso ter uma mente aberta pra assistir essa série, ela é realmente muito boa e vale muito a pena. A série é muito boa mesmo, fantástica, assim, tem uns episódios fenomenais dessa temática, tem até um episódio do Halloween, se não me engano é o último, eu acho até, ele trabalha bem essa questão do Dia dos Los Mortos, né? É, tem essa aí, Supernatural, essas séries mais recentes que eu nunca vi. Sobrenatural tem muita coisa de fantasma, eles até tem uma lógica de que você usa sal contra fantasmas, demônios, essas coisas, você expulsa eles, né? Da terceira temporada em diante, eles começaram a trabalhar muito mais demônios e anjos do que fantasmas. Começou a virar pra criar uma mitologia mais pra isso, né? Chegou até o início do Armagedon na série, com Lúcifer encarnando em um, Miguel encarnando em outro, pra brigar entre si. Agora o engraçado é porque tinha briga de anjos, mas as brigas de anjos saíam só, era porrada somente. Não tinha, ninguém usava uma espada de fogo, nem nada. Sem graça? Não, totalmente sem graça. Era anticlímax geral. Mas a série no geral é legalzinha. Agora, cara, o Shazam falou de games aí. Cara, a gente não pode esquecer os fantasminhas do Pac-Man, cara. Boa. Porra, não dá, não tem como não lembrar. Tinha jeito melhor de expulsar fantasma do que comer umas bolinhas brilhantes. É, muito louco, meu. Eu queria citar um mangá muito bom pra vocês, chamado Delivery Service Corps. Muito bom. A sinopse básica é um grupo de jovens de uma universidade budista, se não me engano. E cada um é meio que médium. Um é um radiestesista, mas em vez de achar água, ele acha corpos mortos. Tem um cara que ele consegue incorporar o espírito, trazer o espírito da pessoa de volta, o corpo morto, por 5 minutos. E aí eles descobrem quem é a pessoa e qual que é o último desejo dela. E eles abrem uma empresa especializada em realizar o último desejo de um morto. Desde o assassinato do assassino até devolver herança, mandar mensagem, essas coisas. É, qualquer que seja a pendência que a pessoa tem aqui, exato, né? Que tá mantendo a alma dela presa. Eu li as duas primeiras edições, cara. Por incrível que pareça, o Shazam conseguiu falar de um mangá que eu já li, porque eu só li dois até hoje, e um foi esse aí. E achei legalzinho, cara, achei interessante e tal. Só foram publicadas 4 edições aqui no Brasil, se eu não me engano. Isso, 3. Chegou nem a quarta? Não, a quarta foi cancelada pra Conrad. Bom, eu li as duas primeiras, achei legalzinho, mas eu esperava mais, vou ser sincero, mas é porque eu sou chato pra cacete. Realmente o mangá é legal, a premissa é legal. Eu só acho que eu dei azar de ter sido cancelado antes de eu ler a melhor parte, né? Porque eu acho que dali pra diante a história ia desenvolver melhor. Aqui no Brasil ficou só um gostinho o pessoal de não conhecer o resto. Esse mangá me lembrou uma outra série, que é o Pushing Daisies, que é do... Série de molezinha! Não, lembrou a história, não tenho culpa. A história é exatamente essa, o cara tem o poder de ressuscitar pessoas mortas, só que quando ele ressuscita uma pessoa, outra pessoa aleatoriamente do mundo morre. E aí ele se torna uma agência de detetives, digamos assim, ele se junta com um policial da cidade pra investigar... Não, a história na verdade é o seguinte, ele encosta nas pessoas, as pessoas revivem por algum tempo. Quando ele encosta de novo, a pessoa morre. Se ele não encostar de novo na pessoa, se a pessoa ficar por muito tempo... Aí eu acho que morre outra pessoa, não é isso? Ah, sim, verdade. Aí você corrigiu certo. Ele tem, parece que 10 segundos pra mandar a pessoa de volta pro mundo dos mortos, senão... Alguma outra alma vai pagar e é pra que ela continue viva. O negócio começa que ele revive lá uma mulher lá, que ele é afim da mulher, e aí só que ele não pode encostar na mulher, porque se ele encostar, ela morre de novo. Legal pra caramba, hein? Ah, e tem, se não me engano, tem uma outra história que é que ele revive ela, deixa ela viva, e quem morreu no lugar dela foi o pai dela. Eu não continuei assistindo, não. Eu achei a premissa legal, mas a execução bem, bem boiola. Bom, senhores, mais alguma menção honrosa aí pra gente fechar? Que o tempo já tá bem adiantado aí. Queria comentar que eu tava dando uma olhadinha rápida no Wikipedia daqueles Ghost Hunters lá daquela série. Cara, os caras são encanador de dia e caçador de fantasmas à noite. Eu não sei porquê, mas eu achei muito bizarro essa sinopse. Só pra fechar, eu queria citar aí o espírito do Natal, né? Que assombra o tio Patinhas. Estamos chegando aí à época do Natal, então os avarentos, tomem cuidado. Essa história é uma história clássica, né? Foi adaptada num desenho animado da Disney, que tem a ver também com os espíritos, os fantasmas. Os fantasmas do Natal passado? Isso. Acho que é, não é? Essa história é de quem? O fantasma do Natal passado é folclórico, né? É Charles Dickens. Isso, ah, é. Charles Dickens. É verdade, Charles Dickens. Conto de Natal. Isso aí, o Conto de Natal e Charles Dickens. Aí você deixa só esse pedaço que eu falei, que aí fica parecendo que eu sou inteligente pra caralho e eu lembro tudo. É isso aí, senhores. Então foi isso. Tomem cuidado aí com os espíritos. Cuidado para não mijar na cama hoje depois de ouvir esse podcast. Até o próximo, se ainda estivermos vivos. E se a gente estiver morto, pode ser que a gente volte também. Até mais. Whatever. Everybody's heard about the bird. Isso aí, pessoal. Chega desses assuntos fantasmagóricos. Vamos agora para o momento Areva. Todo mundo permaneceu aqui na mesa. Então, não precisa nem apresentar ninguém. Coisa boa. Vamos lá. Hoje eu não vou ler e-mails porque eu estou evitando a fatiga. Entendeu? Recebemos muitos e-mails. Mas vamos aos comentários. Vou começar aqui por um do Heimer, que no último podcast, né, que foi sobre os finais de filmes, os melhores e piores, ele falou, vocês poderiam ter posto uma lista de todos os filmes que vocês soltaram spoiler. Não todos, mas a maioria, pelo menos, a Heimer. Eu botei lá no podcast, seja macho e ouça, porra. Bom, e tem, o Leonardo Moreira mandou um vídeo, cara, em homenagem ao Zenon. Um vídeo hilário aí do Ranger Azul, que a gente vai reproduzir aí nesse post, cara, porque, puta, né? Muito engraçado, cara, muito bom. Aí, Zenon, tá ficando famoso, a gente até vídeos em sua homenagem, teve post essa semana em sua homenagem, famoso Ranger Azul do Areva recebendo várias homenagens, post em sua homenagem, vídeos, agora essa fama veio pra ficar, hein, Zenon, parabéns pra você. E vamos lá, quem mais quer ler algum comentário aí? Marcelo Soares. Bem, eu só queria ressaltar os comentários de discussão do Heimer com várias pessoas, inclusive eu, sobre o final de Aí, né? Mas o comentário que eu queria destacar de toda essa discussão foi do Aurai, Aurai, sabe como é que pronuncia esse nome? Que ele disse que o melhor ator do filme, a Inteligência Artificial, é o Sim, e eu concordo com ele. meu amigo, não adianta, Heimer. Tudo bem, você é putinha do filme, parabéns, mas caramba, não adianta falar mal de outros filmes. Não adianta mal falar do mal do Constantine. Constantine é uma merda, mas é uma merda que não é essa merda toda também. Senhor Shazam? Eu, na verdade, não vou comentar um. Não quero falar sobre um comentário em si, mas a falta de um comentário. O senhor MacPito que sugeriu o assunto, a gente levou em consideração o leitor do Areva e o cara da cana nos comentários, que seria da sugestão dele. Então. Sr. MacPiss, você está intimado a fazer um comentário, mesmo que tardio, assim. Não vejo problema, não. Ele não quer comentar, ele não comenta. A sugestão dele foi boa, o podcast foi bom. Da próxima vez, a gente só não vai botar o nome da figura. Porra. A gente pega a dica do cara e o cara da caga cheirosa. Não vou comentar. Bom, rapidinho, então, vou falar aqui. Bom, tem vários filmes que o pessoal discutiu aqui, comentou. O pessoal deu suas opiniões. O Edu Arrai falou uma coisa legal sobre o Trocando as Bolas, um filme que eu comentei, né? Que os dois velhinhos desse filme depois aparecem de novo num outro filme do Ed Murphy, que é um Príncipe em Nova York, é verdade, muito legal. Os caras fizeram um crossover dos dois filmes aí. E aí o pessoal falou de vários filmes, Henry falou do Seven, cara, Mestre das Armas, o Corto Maltese gostou muito de participar do podcast, falou do final de Quanto Mais Quente Melhor, afinal, ninguém é perfeito. Agradeço a todos, o Leonardo Moreira postou mais alguns vídeos aí de filmes que ele achou final foda e final horrível. Foi essa a repercussão do último podcast. Agora vamos para os assuntos do momento. Quem quer comentar alguma coisa aí que tá rolando aí? Queria falar de um vídeo muito louco, na verdade é uma notícia da super interessante. Vocês já viram alguma cobra voando por aí? Algum de vocês, hein? Oh, não, pera aí, que isso, rapaz. Negativo. Eu já vi no filme do Nelson Rodrigues lá, adaptação do Nelson Rodrigues, os caralhinhos voadores na parede da banheira. Ah, eu já vi no Samuel Jackson, Snakes on the Plane. Eu só tinha visto no Serpentes a Bordo, né? O fato é que existem, cara. Existe uma espécie chamada Chrysopelea paradisi, que é encontrada no sul e no sudeste da Ásia. E é uma das 5 espécies de cobras que conseguem voar. Na verdade, eles conseguem mais ou menos planar, não voar, né? O que acontece? Elas conseguem saltar de uma árvore para outra e elas usam o corpo delas, elas se contorcem e usam o corpo delas para... Com o movimento do corpo delas, elas conseguem planar. Elas conseguem se deslocar por até 24 metros. É muito legal, cara. E os cientistas conseguiram gravar um vídeo em que eles soltam as cobras, assim, de uma altura de 15 metros, mais ou menos, e mostra elas planando, assim. É bem interessante. Ah, meu camarada, não era eu que ia estar nesse lugar aí, olhando as cobras voando, cara. Agora imaginem a situação, vocês estarem bem belo lá no mato, lá, levar a guria lá pra... Opa! Pra convencer ela a conhecer um pouco da natureza e da anatomia humana, né? E aí, de repente, ela pensa que ela tá num gangbang, né? É, não, e daqui a pouco aparece uma cobra voando, assim, nunca mais volta pro mato, né? O problema é onde a cobra vai pousar. Exatamente. Diga, seu Shazam. Eu queria comentar de um game novo que saiu para PSP, que é o Monster Hunter 3rd, ou 3rd. Cara, pra quem joga videogame, quem joga PSP, é obrigatório conhecer esse jogo. Tá muito bom a interatividade. Eu acho que eu já comentei dele em duas outras oportunidades no podcast sobre games e em algum outro post também. O legal do game, pra vocês que não conhecem ou não lembram do início, é que você joga cooperando com seus amigos. Então, a caçada é você vai até quatro amigos para fazer novas armaduras e armas. Então, eu quero ver um review desse jogo no Areal. Porra. É, vai entrar. Se eu parar de jogar o jogo, eu vou fazer. Ah, cara, você já comentou esse jogo sim. Inclusive já teve leitor que depois perguntou por quem é o cara do Areva que joga esse jogo. Eu vou fazer sim e vou caprichar, vou fazer um. Olha aí, tá gravado, hein? Tá gravada a promessa. Só pra você ter uma ideia do Monster Hunter Second. Eu tava com quase 700 horas de jogo já. Gente, então, só, quem... eu não faço post porque eu sou preguiçoso mesmo. Mas o Shazam não faz post porque passa o dia inteiro jogando essa porra. Merda. Senhor Marcelo. A notícia que eu queria comentar agora é do relançamento pela editora Abril da linha de almanacs da Disney, que existiam muitas linhas de almanacs de personagens específicos da Disney nos anos 80 e 90, e agora está relançando edições de 80 páginas a 4,20 com a distribuição nacional de vários personagens. Pato Donald, tem Mickey, Pateta, Peninha, Pluto, Zé Carioca, Tio Patinhas, dos super-heróis da Disney. Então é uma dica bem interessante para quem gosta da Disney, quem gosta desse tipo de personagem, que agora nesse mês de dezembro vai estar nas bancas. Comprem, pode comprar. Eu não vi ainda, mas todos sei que é bom. Outra notícia que eu queria comentar é do lançamento de um livro que vai sair nos Estados Unidos, né, da Abrams Comic Arts, sobre o Shazam, que não é o nosso Shazam, mas é o Shazam Capitão Marvel da DC Comics, que está saindo, que se chama Shazam The Golden Age of the World's Midnest Mortal. É um livro de capa dura com 256 páginas. O lançamento faz parte da celebração de 70 anos do personagem, né? Também inclui 15 páginas do herói, criada por Joe Simon e Jack Kirby, e custa $35. Vai sair agora nos Estados Unidos e não sei quando vai sair aqui, não sei nem se vai sair aqui, se a Panini vai querer lançar, mas eu, como fã do personagem, que acompanho ele, gosto muito do personagem, apesar de que é pouco utilizado, achei interessante e se lançar aqui no Brasil, um dia comprarei. Que ainda é um livro sobre, assim, contando a história do personagem, né? Desde os anos 40, com fotografia, com textos de autores, então é uma coisa super interessante para quem gosta de, quem é fã de personagens de quadrinhos. Olha quem chegou aí, seu Ranger Azul, tudo bem, seu Ranger Azul? A mãe tá boa, né? E aí, como é que tá? Pronto pra gravação do podcast? Começaram essa porra já? Claro que não, estamos esperando você pra gente terminar o momento Areva. É isso aí, senhores. Continuem conosco. Até semana que vem. Areva! O podcast vai ser qual o número? 24? Puta que pariu. Tinha que ter tido a Change nesse, cara. Porque o Change pois participou do 4 e do 14. Aí eu tinha falado assim, pô, o Change tem que estar no 24. Achei que é porque ele era MDM gay. Ratinho. É, eu também. Pô, pior que é o 24, a gente não vai fazer uma sacanagem. É, pode dedicar Cato. Ele. Para o Change tremer como uma garotinha. Ghosts. Hello, Ghostbusters. They're real. We got one! Ghostbusters. Hey, anybody see a ghost? They catch the ghost that won't stay dead. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time.